6:30, altitude 1017, boa viagem, Roger. Está confirmando a alternada, é Natal, desculpa. Natal, sempre. Livre táxi, então, via Pátio Índia, alto foi ponto espera, 8:30, obrigado. 5216, fica o vento liberar a cauda, tá livre pro chassi lá na remota, chame táxi. Positivo, senhor, assim que liberarmos, chamará na remota para o táxi tipo 5216. Controle, o gol 1889. Gol 1889, contato radar, suba ao 360. Contato radar, 360. Salvador, da 3305, boa noite. Leão? Meu pé é 1017. 3305. 81. Controle Salvador, boa noite, sou bom 076, cruzando 220, restrita 170, ciência de informação, guerra. Bono 076, desça para 5.017. 3305, copiou a produtora? Afirmativo, boa na produtora, descendo a Solo, é o trip 5216, pronto para o táxi, tem 61 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Vindo o táxi, pátio 1 no Indy Alpha, chama no ponto de espera, torre 18:30 para decolar em trip. Tá permitido? Químetro no 017, livre a linha aérea colada 10. A linha decola da 1063, 10. Solo, copiou o trip 5216? 5216, autorizado o táxi, pátio 1 no Índio Alfa, chama no ponto de espera, a torre em 18:30 para a decolagem. Via pátio 1 no Índio Alfa, e quando o ponto de espera da 10, torre em 118:30, o trip 5216. Puxa 6201, copia? Afirma, tio, seu ponto, cópia. Puxa 6201, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela Apazulu 10 até SMAP. Após segue conforme a rota do Notam. Decola da 10 com curva direita, subida Tael, Leda e Bride. O transponder é 5411 e o controle em 120 decimal 8, cotejo. Ok, autorizado Galeão, nível 360, conforme a rota pela Apazulu 10 até SMAP, depois conforme o Notam. Decola texto 10 com curva direita, saída Tael, Leda, Bride. Aciona 5411, controle 120 decimal 8, Xanel 6201. A 201 correto, cotejamento, chame a torre em 18:30 para acionamento e táxi. Sim, Matheus, chama na torre para acionamento e táxi, grato, bom trabalho. Torre, muito boa noite, é o TIP 5216, fonte esperada 1-0, pronto. 5216 tá autorizado a linha manter 1-0. Autorizado a linha manter 1-0, 5216. Roxa 6310, decolou 08, controle 120, decimal 8, tenha uma boa noite. 208, 6310, obrigado. Recife 251. Recife 251. Controle, sábado, Roxa 6310, decolou 250, boa noite. Boa noite, contato radar, suba 3506310. Para o 3506310. IP 5216, tá livre decolagem da 10, vento é 1000 graus, 8 nós. Trip 5216 autorizado, decolagem da 10. Tá no 2 para pushback no treinamento. 04 no 2, autorizado a cortar. Cortar o ataque. IP 5216 decolou aos 10, controle 120, decimal 8, boa noite. Obrigado, senhor, 208. Olha, o TIP 5216, muito boa noite. Tá na Pucajama, passa 1080 pés. Dois no meio, contato radar direto para Caju, nível 190. Autorizado 190, direto para Caju, TP 52, 196. Azul 4209, desça para 3000 pés, 1017. 3017, 4209. Gol 076, reduza para mínima limpa, desça para 4000. Mínima limpa para 4000, gol no 076. 43305, desça para 2000, número 2 na aproximação, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, 3305. Passaredo 3000, externo, FNS. Torre 186, Passaredo. Passaredo 2224, está 3000, externo, FNS. Passaredo 2224, boa noite, avistado, reporte passando externo, baixado ao lado. Gente, trabalhamos. Passaredo, passando externo, baixo da base. Passaredo 2224, livre pouso na 10, o vento é 1-0-0 graus, 8 nós. Pois, eu fui na visa 10, eu te procuro. 4209, autorizada Duna, 2000 pés, número 3 na aproximação, reporte localizador. Ok, autorizada Duna, 204209. Telemetriz 1-0, chame Recife 2685. Telemetriz 1685, ou Oceania 6310. Azul 4209, reduza para 2109. Reduzindo, 4209. Cono 076, desça para 3000. 3000 no 076, ajustado 1017. Para a torre, boa. Oi, 18-6-3305. Tô Salvador, boa noite, é o Gol 604, passo o próximo ponto de espera. 604, boa noite, mantenha o ponto de espera. Vai, mantendo. Salvador, boa noite, TAN 3305, externo, baixou, travou. 3305, complete a aproximação, guarde pista livre para o posto. Azul 4209, inicie redução para aproximação. Reduzindo, 4209. Tina Alfa e Juliette para remota 14. Alfa Juliette, remota 14, desde o campo. 076. Tá 3305, livre pouso na 10, o vento é 1-0-0 graus, meia dúzia de nós, 1017 o altímetro. Livre pouso com 17-3305. Negativo, gol no 076, tá voando do ar. Estabilizado, azul 4209. Oi, 18-6. Contra o Salvador, boa noite, CNR 6303, informação terra, perdeu contato com o centro, está mantendo no 60 para prosseguir na descida. 6303, desça 2000 pés com 1017. 2017, 6303. Salvador, patrulha 2224, pra manter a escuta, tá? Afirmativo, mantenha a minha escuta até a remota 14. É 14, 224. 1076, estabilizou Geleia 76 da 10. Torre 186. 186 no 076. Utiliza, agiliza a liberação à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 08. Frente Alfa Juliette para o 08, para 3305. Azul 4209, na escuta da torre, Salvador. Estimativo, sinal de 3 milhas, baixado travado. Azul 4209, o vento é 1110 graus, meia dúzia de nós, livre pouso na 10, o altímetro no 017. Livre pouso na 10, 4209. Prossiga. Eu vou confirmar então, o portão da gente é o 08, certo? Afirmo, 08. Mantenha a sua escuta permanente. Afirmo, na minha escuta até o 08. Então, boa noite, o gol no 076, estabilizando a ILS X-Ray da 10, passando externo. 076, complete aproximação, guarde pista livre. Aguarde a aproximação, esperando pista livre, o gol no 076. Golo 604, após o colega que pousa, a Lima, tem 10. Qual é a passagem do Boeing e da companhia? Vai Lima até da 10 no 604. O gol, perdão, azul 4209, no solo aos 20, por gentileza, agiliza a liberação à direita, taxi na Alfa e chame antes da Juliette. Ciente, autorizado levar na Fox Trot, agilizando antes da ingresso via Alfa, vai liberar, vai chamar antes da Juliette, 4209. Gol no 076, o vento é 1100 graus com 5 nós, o altímetro no 017, está autorizado o pouso na 10. Estado no 017, autorizado o pouso na 10, gol no 076. Solo Salvador, boa noite, 4209, livrando a sua escuta. 4209, possível na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa aguardando antes da Juliette, 4209. Rio 5972, Salvador. Salvador, 5972, chamando, confia. Rio 5972, na escuta. Ok, mantendo 180, de forma que perdeu o contato com o 130. Ok, retorne ao transponder normal. No 076, no solo aos 23, a livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette, perdão, na Alfa e chame antes da Juliette nessa frequência. Alfa antes da Juliette nessa frequência, no 076. Rio 5972, desça para 4.000 pés, 1017. Para 4.000 pés, 1017, 5972. Gol no 604, o vento é 1110 graus, 5 nós, o altímetro no 017, livre decolagem da 10. A livre no 604. Salvador, Oceania 6201, prossegue a Oceania 01. aguarde um instante para o para o push, eu vou chamar 201. Manda lá, escuta. Troca pela frequência da torre, a informação é alfa. Vai trocar. Será coordenado Guarulhos 360, aguarde para a cota. Aguardando para a cota do 6747. O jet 6747 já está pronto para o pushback acionamento no portão número 5. O Golo 604 decolou os 24, controle em 1, 20, décima 8, boa noite. 208, boa noite, sinal 604. 6 para a decolagem. Direita, 6268. Estacionar no setor, aguarda um instante para puxo aqui. Aguardando, sinal 201. O Web 6747, copia? Copia, prossiga. 6747, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Primeiro via APA, Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, após direto Poço de Caldas. Decola da 10, curva direita, subida da El Leda Vride. O transponder é 5415 e o controle em 120.8, coteja. Autorizado 360 Guarulhos, até o Zulu 16, Trivian, depois Poço de Caldas, pista 10 da LDW Bridge, 545, eu transpondo o controle 208. A 747 correto, aguarda um instante para o push acionamento. Continuo aguardando para o push acionamento. 5972. Portão 03. Juliette, portão 3429. É, perdão, tá livre, seguiu o azul via Juliette para o portão 02. Juliette, portão 02, o voo no 076. Oxa 6201, coordena com a equipe de solo, após a aeronave da Gol estacionar no portão 2, à sua esquerda, está autorizado seu push, chama para o táxi, o altímetro 1017. Após a aeronave da Gol ingressar no 2, está ali o feedback, está na 2, 01. Salvador, muito boa noite, eu estou 3858. 3858, boa noite, está autorizado alinhar e decolar na 10, vento de 120 graus com 15 nós. 7, autorizado alinhar e decolar 10, 3858. Estabilizando o localizador, 6313. 6313, torre 18-6. 18-6. Web 6747, coordene com a equipe de solo, assim que o Gol tiver liberado a sua retaguarda, tá livre, puxa, chama para o táxi. Altímetro 017. Positivo, pode se o Gol liberar, está autorizado o Web 6747. Caso negativo, alterne Aracaju 120.3 e não inicie descida sem a devida autorização ao tráfego da companhia sentido oposto, 30 milhas a nível 140. Positivo, senhor. Chamaram o centro recife 2085, alternando 2545. Caso negativo, Aracaju em 1203 Não iniciaremos descida sem a expressa autorização dos órgãos de controle devido a tráfego no sentido oposto. 5216. Boa noite. Recife, com 2.000, 8.5. Recife, 2.000, 8.5, 1.04, boa noite. 9.0.7, desça para 2.000, autorizado Duna, ajuste 1.017. 2.000, Duna, 1.017, total. Rio 5.9.72, desça para 2.000 pés, autorizado Duna, 1.017, é ponte estabilizado. Autorizado 2.000 1.017 para Duna 5.972, informarei estabilizado. .3858 decolou aos 2.9, controle em 1.20, décima 8, tenha um bom dia, uma boa noite, perdão. 208, bom trabalho, boa. Controle Salvador, muito boa noite, eu tenho 3858 decolado. 3858, contato radar, saída bom, subo 370. 370, bom. Tá, perdão, Ocha 63 no 3, no solo, aos 31, a Oliveira à direita, taxi na Alfa e aguarde um instante antes da Juliette, na minha escuta. Taxi na Alfa e aguarde antes da Juliette, na minha escuta, 63. Boa noite, passarinho 2224 da Passaredo para Juazeiro 350, é isso? Está autorizado para Juazeiro, nível de voo 350, aerovia.